parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo. Menina faceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo. Eu gosto de você, eu te adoro, meu bem. Sem você a meu lado, vou morrer sozinho, sem querer ninguém. Vou levando a minha vida, te esperando, minha querida. Quando você voltar, vai ser lindo demais. Vou deixar de sofrer e vou viver em paz. Quando você voltar, vai ser lindo demais. Vou deixar de sofrer e vou viver em paz. Minha vida, te esperando, minha querida. Quando você voltar, vai ser lindo demais. Vou deixar de sofrer e vou viver em paz. Quando você voltar, vai ser lindo demais. Vou deixar de sofrer e vou viver em paz. Menina faceira, eu te amo. Menina faceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo. Eu te amo. Menina faceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo. Menina faceira, faceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo.